Eu tô distante, perdido nessa selva de concreto. Tô sem rumo e na memória não me lembro mais de como retomar o meu trajeto. Meu retorno se aproxima a cada passo, quando a sina nesse espaço for cumprido. E a missão que desempenho não trará boas lembranças dessa terra, quando houver a tão sonhada despedida. Passagem só de ida é o que anseio no passeio da existência. Sonho agora em pôr um fim na penitência, pra escapar dessa masmorra utilizando a sapiência. Até que eu morro eu vou lutar pra ter um fim com excelência. Tô com saudade do meu lar, quero voltar pra lá, sumir desse lugar e nunca mais voltar. Mas tá difícil, em cárcere o meu ofício exerço. Desde o berço teço a trilha, assim escapo da armadilha. E no destino eu prego peças, espanto com as minhas peripécias. Pois um homem de moral no chão não fica com nobreza. Se levanta assimilando com destreza os duros golpes que a vida lhe aplica. Passo tempo à procura de um motivo que explique a sua ausência, mas nada se justifica. Aonde estou? De volta pra casa, passei por caminhos tortuosos, onde mesmo meus numerosos amigos não estavam comigo. Além disso, digo que assim trilhei um destino incerto, me sentindo clandestino deste presente, onde a justiça sempre esteve ausente. Juro que queria eu ter fé no futuro, me senti seguro, pois prescindo um traçado escuro. Por ser claro, nele haver barreiras, simples seriam se todos rompessem as fronteiras que limitam nossos horizontes. Nunca estiveram em verdes montes as respostas que limitam e que assolam a humanidade. De causa e tristeza, talvez seria pobreza de espírito ou falta de vontade, de motivação ou de capacidade. Talvez o que nos falta seja o comprometimento com a vida em verdade. Aonde estou? E sem justificativas pra tristeza que se abate em nossa existência, mas sempre buscando essência. E antes da minha morte eu descubro esse sentido, embora me encontre perdido nesse instante. É visível abatimento no semblante, lamúria constante que só desaparecerá quando encontrar o meu lar. Doce lar que se perdeu em algum lugar da história. A esperança fez escolha, agora espero a minha hora. Se a justiça existe, aquele filme triste um dia se desfaz, e assim eu terei a paz perdida dias atrás. Alcanço o desejado posto de pessoa feliz, sem saber se é isso mesmo que eu sempre quis. E já que ninguém consegue responder estas questões, acreditamos em ilusões pra confundir as razões, enganar as emoções. Pareço um soldado que luta, embora já perdeu a causa. Preciso de uma pausa, pois a fogueira se apagou e só ficou a brasa. E eu só queria encontrar o caminho de casa. Aonde estou? Aonde estou? Não sei pra onde ir, não sei pra onde ir. No cara certo, no lugar errado. Não vou voltar, vou seguir em frente. Aonde estou? Não vou voltar, não vou voltar. Não vou voltar, vou seguir em frente. Aonde estou? Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba